Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É isso aí, estamos voltando aqui, viu? Tô aqui com meu parceiro, meu sócio, meu amigo, Arnaldo Acept. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arnaldo Acept. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei disso, foi praticamente uma declaração de amor. Meu parceiro, meu amigo, meu tudo. É isso aí, muito carinho envolvido. Então é isso aí, estamos de volta aqui, querendo agradecer a todos pela audiência, pelo carinho. Muito obrigado pelos likes. Um abraço aí muito apertado para o nosso seguidor aqui, Rony. Para o sobrinho aqui também do meu querido amigo Arnaldo. O Luiz Fernando, garotão aí, tá ligado aqui na gente. É isso aí. E para todos que nos ouvem, um grande abraço, um beijo maravilhoso no coração, certo? Hoje vamos tratar aqui de um tema bem gostoso: músicas românticas. O que você acha, Arnaldo? Eu fiquei até arrepiado agora com essa sua entonação de voz, músicas românticas. É isso aí. Então, como todos nós temos coração, né? Então, todos nós amamos. Quem viveu ali pelos anos 80, 90, sempre tem uma marquinha de alguma música, um arranhãozinho ali no coração que a gente lembra das músicas maravilhosas que eram cantadas nessa época e que até hoje tocam ainda e nos fazem relembrar, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas músicas, certo? Lógico que não todas, porque senão a gente não para mais de falar. Mas algumas que marcaram a gente, que marcaram vocês, eu tenho certeza absoluta, certo? É isso aí, eu tô muito feliz aqui, porque eu tô com meu companheiro Arnaldo aqui do lado, ao lado, e é um cara que sabe muito de música, e eu sou pessoalmente um fã dele, certo? Então, é um prazer estar do lado dele, que é... Tá falando, e mais prazer ainda estar falando pra vocês, viu? É melhor do que estar do lado dele. E o que você acha, Arnaldo? Isso é uma declaração de amor linda, principalmente na parte que é meu fã. Poxa, muito obrigado a você, Júnior, muito obrigado a quem está ouvindo agora, e é o que a gente mais gosta, né? Eu sou apenas um humilde fã da boa música. E é isso aí, então vamos começar. Como diz o meu amigo Arnaldo, sem delongas, vamos lá. A primeira. Vou começar, Arnaldo, posso? À vontade. Bom, essa música, como vocês já estão ouvindo aí no fundo, é isso aí. Nico Rezende. O nome da música é Esquece e Vem, certo? É o nosso amigo Antônio Martins Correia Filho, mais conhecido como Nico Rezende. O Nico Rezende, ele foi tecladista da banda do Hit, sabia, Arnaldo? Nossa, não sabia. É uma curiosidade que eu não sabia. Então, o primeiro disco solo dele foi em 1987, certo? E o Nico Rezende também, curiosamente, também tocou com o Lulu Santos, certo? Essa música que tá tocando aí, Esquece Vem, ela fez parte da trilha sonora da novela O Outro, da Rede Globo, certo? Eu tenho certeza que essa música, ela embalou muitos corações. Fez muita gente sonhar deitada ali no travesseiro, né? Alguns tomando aquele vinho. Então é isso aí. Essa música do Nico Rezende, pra mim, é maravilhosa, inesquecível. Muito boa mesmo. Escuta um pouquinho aí. Cá pra nós, é linda, né? Então é isso aí, passo a bola para o meu amigo Arnaldo, Detona Sept. Essa música realmente é linda. Poxa, realmente linda mesmo. Lembra aquelas madrugadas nas FM do Brasil, ali nos anos 90, que foi a minha infância, então lembra muito, muito, muito mesmo. Poxa, agora bateu aquela saudade. Mas agora nós vamos para o ano de 1982, com um cara que... é um grande artista, mas é pouco falado e é muito triste, mas vamos falar também do que é muito estranho, né? A música dele, muito estranho, 1982. Baixem lá, escutem lá, vale a pena, só saudades, muito estranho, Dalton. Essa música realmente também fez muito sucesso, né? Uma música muito bonita. Eu gosto dessa música, mas eu não sabia que quem... Até pouco tempo eu não sabia que quem cantava era esse Dalton, não. Vou confessar aqui. Muito boa, pessoal. Baixa e escutem, é uma música muito boa, tocou muito nos anos 80. Para quem viveu nesse ano sabe, mas para quem tá aprendendo um pouco sobre essas décadas, vale a pena escutar. Eu vou falar agora de uma banda também muito conhecida nos anos 80 e 90, que é o Heróis da Resistência. É isso aí. O nome da música é Só Pro Meu Prazer. Essa tocou demais. Uma música muito linda. Escutar um pouquinho. É isso aí. Essa banda, ela foi formada pelo Leone em 1986. É uma banda carioca. Foi formada no Rio de Janeiro. Isso aí, após a sua saída do Kid Abelha, né? Onde ele era baixista e era o letrista oficial da banda, né? Do Kid Abelha, né? A Heróis da Resistência, ela acabou no ano de 1992. E essa música, ela foi o primeiro sucesso da banda. Essa Só Pro Meu Prazer. E tocou na novela Hipertensão. Quem é da época sabe, quem é da época lembra. Essa música é muito bonita, né? O Leone, ele era, como eu falei, letrista do Kid Abelha. E eles brigaram, né? Quem é antigo sabe dessa briga que eles tiveram. Que o Leone escreveu aquela música do CD Educação Sentimental, A Fórmula do Amor. Escreveu junto com o Léo Jaime, né? A Fórmula do Amor. E o Léo Jaime, quando foi gravar o CD, vocês podem conferir no disco do Léo Jaime, que ele tem essa música gravada também, A Fórmula do Amor. Ele levou o Kid Abelha para tocar. E num show que ele fez, ele não apresentou essa música, como também tendo a coparticipação do Leone. E o Leone ficou furioso, né? Rola até um boato que teve até pandeirada e tudo no palco, né? E a Paula Toller, ela ficou do lado do Léo Jaime, né? Na briga. E o Herbert Viana, né? Que era namorado da Paula Toller, ficou do lado da Paula Toller. Só quem ficou do lado do Leone foi a namorada que ele tinha. E aí já sabe, né, a confusão. Na hora ele decidiu sair do Kid Abelha e acabou ele saindo e formando o Heróis da Resistência, né, que também fez bastante sucesso, não tanto quanto o Kid Abelha. E também, vamos ser bem sinceros, o Kid Abelha, depois que ele saiu, também não ficou essas coisas todas não, porque todas as memórias das músicas do Kid Abelha eram do Leone, certo? O que eu acho engraçado nessas brigas é que alguns perdem e outros ganham. No caso, a gente ganha, porque embora o Herói da Resistência não tenha ido muito longe, deixou aí esse disco lindo e com essa música que é eterna, né? Então, a gente ganhou, digamos assim. Mas agora, sem enrolação, pessoal, agora vamos aí pra Marina. Marina Lima. O disco é Fugaz, é o quinto álbum. É lá que tem a versão de Mesmo Que Seja Eu, de Roberto Erasmo Carlos, Fugaz. E também desse disco, Cuida Bem de Mim, né? Essa música que fez muito sucesso, de 1984. Muito, muito. Um disco muito legal, eu escutei ele ontem. Eu revivi mesmo nos anos 80. Marina Lima, recomendo. É isso aí. Essa versão da Marina Lima do Roberto Erasmo Carlos que você comentou aí é uma versão muito boa. Inclusive, eu gosto mais do que a do Roberto e do Erasmo, viu? Não me batam fãs do Roberto e do Erasmo, mas eu gosto mais. Ela cortou uma parte da música. Mas mesmo assim ficou muito boa. Eu gosto bastante. Eu também, confesso. É isso aí. E só para continuar o que eu tava falando sobre o Herói da Resistência. Só para medida de informação. O Leone, hoje em dia, e o Léo Jaime são grandes amigos. Até hoje em dia eles tocam bastante. Ficou, só quem perdeu foi realmente o Kid Abelha, porque nada abalou a amizade do Leone e do Léo Jaime, certo? Então vamos lá. Agora eu vou falar de uma banda também que fez muito sucesso também na época. Eu particularmente gostei bastante da versão dessa música. O nome da música é Mordida de Amor. Essa banda, ela é chamada Yahoo, é a banda que foi fundada em 1988 pelo guitarrista Robertinho do Recife, um dos melhores guitarristas do Brasil. Correto, Arnaldo? Corretíssimo. Então, foi formado pelo Robertinho do Recife e tem no vocal o Zé Henrique, né? Que era aquele cara na época que tinha um cabelinho tipo ali do Chitãozinho e Chororó. Quem viveu, viu. Tá lembrado, Arnaldo? Demais. Então, é isso aí. E Eles tiveram um integrante, né, inclusive, que morreu, né, num acidente de carro um pouco recentemente, né, no Rio de Janeiro, o Sérgio Knust, né? Então, infelizmente, tiveram um integrante que faleceu. E essa música, essa Mordida de Amor, ela é uma versão da música do Def Leppard, Love Bites. E fez parte da novela Bebê a Bordo. O Yahoo, para quem não sabe, ele possui um estúdio que é chamado Yahoo Studio, que é um dos melhores do Brasil. É um estúdio muito concorrido. Todo mundo quer gravar nesse estúdio, o Yahoo Studio. São músicos competentíssimos. E eles nunca se largaram, não. Eles ainda estão em turnê gravando. Eu dei uma olhada no site oficial deles e eles estavam em turnê pela Bahia. Estavam terminando uma turnê que estavam pela Bahia. Então fica aí. A Mordida de Amor do Yahoo, certo? Que foi uma banda maravilhosa. Eu gosto dessa versão do Love Bites porque é uma versão bem fiel. As letras têm bem a ver com a original do Def Leppard, ok? Então vamos lá, vou passar aqui a bola aqui para quem sabe. Vai lá, Arnaldo Acept. O Yahoo, né? Só complementando aqui, o Yahoo deixa saudade. Realmente os caras são músicos de alto nível e é uma boa banda. Agora, vamos lá, né? Vamos para o ano de 1985. Talvez a maior cantora do Brasil, talvez aquela pessoa que seja mais conhecida entre as vozes femininas, né? Rita Lee. É, o disco que eu vou recomendar hoje para vocês é o disco Rita e Roberto, 1985. E a música que eu vou indicar aqui para vocês é Vírus do Amor. Agora vamos escutar um pouquinho, né? Vírus do Amor aí com a Rita Lee. Da saudade, né? Pois é, pessoal. É só ir lá e olhar o disco. Eu nunca recomendo essa música, eu recomendo o disco porque eu confiro e reconfiro e vejo que vem bem a calhar pro nosso bate-papo. Então, vai lá, baixa, compra o disco, faz qualquer coisa, mas escuta. Beleza, Rita Lee, né? Ela é tida como a rainha do rock do Brasil, é isso? Rainha do rock. É, Rita Lee, é a antigona, aí é uma fera aí, tem muitas músicas boas, né? Como essa Vida do Amor, né? Buana Buana, né? Desculpe o Aue. E ela também não é uma grande artista só por causa das músicas dela, mas também dos músicos que ela sempre escolheu para tocar com ela. Porque nos anos 70, para quem não sabe, a banda de apoio dela, por um breve período, por um período assim, digamos, mediano, era a banda que seria o Radio Táxi, que faria aquelas musiquinhas lá bem conhecidas como Pequena Eva, Sanduíche de Coração e tantas outras. Então, para quem não sabe, Radio Táxi era a banda de apoio da Rita Lee. Olha só. E Radio Táxi é uma banda muito boa, né, cara? É. Pois é, então, tem bem a ver dos anos 80, né? A gente pode até tirar um tempo pra falar um pouco dessa banda em outra gravação, certo? E vamos lá, vamos passar pra frente. Esse cara que eu vou falar, ele foi ator, ele é cantor, comentarista esportivo, comentarista político, apresentador. O cara é a mídia em pessoa. Tô falando aqui do Léo Jaime, certo? A música é A Vida Não Presta. Então, esse cara tem 59 anos, certo? Ele é de Goiânia, né? Você falou isso no nosso primeiro podcast, lembra? Ele é de Goiânia, certo? Ele cantou na banda do João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Pra quem conhece, era uma bandazinha rockabilly que cantava umas musiquinhas bem legais. Era tipo um coro, eles cantavam. Era legal, eu gostava do João Penca, certo? Ele participou dessa banda, do João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Pra quem também não sabe, foi o Léo Jaime que indicou o Cazuza para o Barão Vermelho. Foi o Léo Jaime que indicou, porque na verdade ele foi chamado para ser o vocalista do Barão Vermelho. Quem ia ser o vocalista do Barão seria o Léo Jaime. E ele indicou o Cazuza, né? E aí o resto da história a gente sabe, né? O que foi que aconteceu. É isso aí. Essa música é do disco Sessão da Tarde, do Léo Jaime, certo? É uma música muito boa. A história fala de um cara que se apaixona por uma menina que é de uma classe social mais abastada, né? Uma menina que é rica e ele é pobre. É uma história bem legal. Quem viveu os anos 80, 90 se lembra bem dessa música porque tocou bastante. Eu me lembro bem perfeitamente. Também essa novela Bebê a Bordo, ela foi uma novela que teve muita audiência, né? Minha mãe, eu me lembro que ela assistia. E é isso aí. É uma música que ficou na cabeça de todo mundo que viveu a época. E quem não viveu também pode baixar e escutar. É uma música muito boa, certo? Então vamos lá, vamos passar essa bola pra frente pra quem sabe. Arnaldo, acepte. Poxa, muito legal essas lembranças, né? Agora vamos falar aqui de um cara que ele mesmo já falou em algumas entrevistas, eu já assisti várias entrevistas dele, e é um cara que representa bem os anos 80 e a música brasileira na sua totalidade. Ele representa muito bem. Ele não se prende a rótulos, a títulos, ele simplesmente toca e faz uma música de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Melodias, arranjo, o cara é pianista, o cara é simplesmente demais. Segundo ele, não são palavras minhas, são dele, segundo eles, ele poderia ter sido um membro do Gênesis, algo do tipo. Então você vê o cacife do cara, né? Por pouco ele não é um músico conhecido. É o Elton John brasileiro, pessoal. Tô falando aqui do Guilherme Arantes. E o disco aqui que eu vou falar para vocês é o Despertar, é o oitavo disco. O maior sucesso é Cheia de Charme. E essa canção, para quem não sabe, é a canção que homenageia as mulheres cariocas. Pois é, viu? As mulheres cariocas. O cara tem romance no coração. É, essa música eu lembro bastante. Eu era criança. Qual o ano aí, Arnaldo? Você sabe o ano dessa música? Eu creio que essa música era 83 ou 84. Não? Eu creio que é 86 ou 87. Não, é menos. Eu me lembro que eu era criança e que eu fui e que eu ia na loja Pernambucanas e ele tocava na loja Pernambucanas essa música bastante. Essa e Kid Abelha eu escutava bastante, escutava demais. E é uma música muito boa também, tocou muito e ficou na cabeça da galera essa Cheia de Charme, né? O Cheia de Charme, um desejo enorme de se aventurar, lembra? É isso aí. E vamos lá, eu vou falar agora de uma banda muito tradicional brasileira, certo? Uma banda que todo mundo uma hora já escutou, seja agora, seja dos anos 80, seja dos anos 90. O nome dessa banda é Paralamas do Sucesso, quem não conhece, né? O nome da música é Quase um Segundo. Essa música foi uma música criada, né, escrita pelo Herbert Viana, para uma namorada dele. O nome dessa namorada? Paula Toller. Foi bem no fim do relacionamento, quando eles terminaram e ele ainda estava roendo, né? Uma dor de cotovelo. Ele escreveu essa música. Quase um Segundo. Então, se você escutar, ela é uma música bem sofrida, mas é uma música bem bonita. Foi essa e outra também. Se eu não me engano, o nome da outra música é Eu Tive Fora Uns Dias. Se eu não me engano, ele escreveu essas duas para Paula Toller, certo? Eles tinham acabado de terminar. E é isso aí. O Paralama do Sucesso foi uma banda fundada em 1982 no Rio de Janeiro, né? Há quem diga que teria sido de Brasília, né? Porque o Herbert Viana veio de Brasília, né? Só que chegou lá, ele encontrou um amigo de infância de Brasília, né, no Rio de Janeiro, que se chamava Bi Ribeiro. Eles iam tentar fazer a escola militar e terminaram que, né, fizeram uma banda, né? E é isso aí, o Herbert Viana e o Bi Ribeiro criaram, né, o Paralama do Sucesso, né? Que tinha também que tinha também outros integrantes, né? E tinha um que furava muito, né? Que depois ele, de tanto furar, de tanto num show, ele deixou de ir, atrasou, aí entrou um cara chamado Barone, que tomou o lugar dele e ficou na banda, né? E é isso aí. Então, a banda é Paralama do Sucesso, a música é Quase um Segundo. Ok? Vamos lá, falar de quem agora, Arnaldo? Agora nós vamos falar de um cantor que nós gostamos muito. Eu sei que você, Júnior, meu amigo, é fã desse cara incondicionalmente. Eu escuto esse disco várias e várias vezes. Eu fui pro show. Eu não. Pois é, eu não tive a honra de ir pra esse show. O show desse cara deve ter sido espetacular, maravilhoso, porque ele só lançou um disco ali em 1989, o disco se chama Carência, e poxa vida, dá saudade mesmo. Nós estamos falando aqui do Aníbal, já falamos dele em outro bate-papo, é o quão bom ele é, e aqui nós estamos falando agora oficialmente, é o Aníbal. Você procura lá no YouTube, procura em qualquer outro lugar, Nós vamos colocar aqui um trechinho pra você. Escuta aí. Eu não consigo acreditar que eu resisto. Suas mentiras, suas loucuras. É bonito, não é? Tem um jovem chorar, hein? O Aníbal, cara, ele é cearense. Ele é um cara cearense, né? Agora ele gravou esse CD, né, cara? Que se eu não me engano foi pela. Qual foi a gravadora? Foi a RCA, né? Ele gravou e terminou que ele sumiu. Ele gravou e fez muito sucesso. Ele estourou. Quem é dos anos 80, 90 sabe quem é o cara. Conhece a música, porque as músicas dele são espetaculares até hoje. E ele sumiu, ele desapareceu. E simplesmente ninguém sabe o paradeiro dele. Eu fui pro show, fui para um show dele num clube aqui chamado B25, que foi maravilhoso, um show muito bom. E também ele sumiu. Aí a gente, ninguém sabe o paradeiro dele. Você pode pesquisar e tudo. E poucas coisas vão estar indisponíveis, inclusive algumas fake news. Certo? Mas é isso aí, essa música é linda demais. É, realmente embalou os corações apaixonados dos anos 80, 90. E impossível dizer que ele não faz parte do rock Brasil, né, Arnaldo? Exatamente. Ele faz parte, sim, e não só do rock Brasil, porque você, se você escutar esse disco, como eu tive a honra de ouvir, você também, esse disco, ele tem, sim, aquela pegada rock Brasil, mas lá no finalzinho dele tem aquela música Mundo Melhor, que é simplesmente uma canção linda. Então o Aníbal, ele representa não só uma parte do rock nacional, mas também a música brasileira, a música cantada como tem que ser. Então é um cara espetacular mesmo, deixa saudade. Por favor, Aníbal, se estiver escutando esse bate-papo, aparece aí de novo, cara, você faz falta. É isso aí. Então é isso aí, galera, a gente espera que você tenha gostado. Foi um ping-pong de música romântica dos anos 80 e 90 que a gente fez agora, com muito carinho para todo mundo, certo? E esperamos que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, por favor, deixem suas críticas, a gente precisa saber. Deixem os seus likes, por favor, se inscrevam, a gente precisa muito desse incentivo para poder continuar criando conteúdo. E nos incentivem assim também com ideias, a gente é muito bem recebida, ideias de podcast que a gente possa fazer, ok? E a gente vai ficando por aqui com esse carinho enorme por vocês. E novamente, esperamos que vocês tenham gostado. Fizemos com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação para todos vocês, para cada coração apaixonado ou não, certo? Até para os curiosos. Então, é isso aí. Sim, muito obrigado. Como sempre, vocês... cada vez mais um número maior de pessoas estão nos ouvindo, estão fazendo download do nosso bate-papo. Então, é a nossa recompensa. É tudo que a gente estava esperando, sim, de você ouvir, fazer download, de você chegar lá e curtir. Muito obrigado a vocês. Continuem, vocês são a nossa força de seguir em frente. Se faltou alguém, pessoal, paciência. Não, a gente não tem como botar todo mundo num só bate-papo. Seria muito bom, mas não tem como. A gente gera mais conteúdo no futuro com pessoas que faltaram. E assim a gente segue a vida. Muito obrigado. É isso aí, galera. Então a gente fica por aqui. Lembrando que nós somos só dois caras tentando fazer uma coisa boa pra vocês. Tá entendendo? Muito obrigado, viu? Então, fica curtindo esse som aí, tá bom? Sentir a ausência, pra que sentir carência, se somos o que somos, enfim, se nunca é tarde e nem deixamos acontecer. Um porto vazio, sem ninguém, sentir você tão distante. Simples a tarde ao anoitecer.